Escolhe tu. Tu, tu. Quem não, quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu. Escolhe tu. Escolhe tu. Hoje vamos viajar a um passado não muito distante que se parece muito com os nossos dias pela forma como fala dos medos do povo e do cinema como fuga a esses medos. E também das tentativas desesperadas do cinema em sobreviver num mundo povoado de muitos estímulos. São medos que o cinema nos ajuda a aliviar, mas também são os medos da própria indústria do cinema. Senhoras e senhores, hoje em Escolhe Tu vamos falar de Matinee, de Joe Dante. Um filme de 1993 e que em Portugal recebeu o título de Pânico em Flórida, bitch. Mas não foi só em Portugal, acho. Não, foi em França também. Panique sur Florida, bitch. Se calhar nós muitas vezes íamos buscar os títulos aos franceses, porque ai, o francês é que é a língua fixe e tal. Mas pronto. Não podia ter ficado matiné. Não, não podia. Porque, ah, matiné, as pessoas pensam que é uma matiné e depois, eu tenho esta matiné, eu tenho um filme chamado Matiné, mas, oh senhor, isso não faz sentido. Não sei porque eu imagino que as pessoas que iam ver este filme eram de Braga. Eu acho que sim, há uma estatística que todas as pessoas que foram ver o filme em Portugal eram de Braga. É uma demográfica muito popular. Epa, é um caso muito estranho. Então este filme, não é? Este filme do senhor Joe Dante, dos Gremlins, foi um filme que eu escolhi e que é um filme de que eu fiquei imediatamente fã. Tu, Tiago, pelo que eu percebi, já conheces este filme há muito tempo. Sim, desde 1353, acho eu. Ah, mesmo na altura do interregno que houve em Portugal. Quando ainda não tinham cortado a cabeça. A crise de 1300. Epá, foi. Era uma referência ao Duelo Imortal. Eu percebi, eu percebi. Só não achei que fosse grande coisa, foi por isso que eu quis. O filme ou as duas coisas? Ok, então. A sonora até é fixe. É, depende. What's to live? Mas, ok. Já tinha visto este filme duas vezes, acho eu. Sim. Sou grande fã do Joe Dante. Também. Todos os filmes dele. Ele é o Martin Scorsese sem a monossalha. Ele é muito parecido com o Martin Scorsese. Exatamente. Mas, todos os filmes dele, cuecas do Joe Dante, tipo, com a cara dele mesmo, tipo, tudo, shampoo, tudo, não é? É um filme mais pessoal. Aliás, acho que ele tem mesmo lá os próprios desenhos dele em algumas cenas. Sim, sim. E acho que ele mesmo diz que é um filme que está bastante perto do coração dele, porque ele tem sempre um DVD colado. É o pacemaker, é a forma. Que horror. Estamos a começar muito bem. Eu sei. E trata de uma época fantástica, embora haja ali um pequeno anacronismo. Isto trata de um grande produtor de terror, à lá William Castle. Exatamente. Maravilhosamente interpretado pelo John Goodman, num casting mais que perfeito. Exatamente. Que decide aparecer numa cidade a fazer uma espécie de tour. E este é o seu último grande filme, Half Man, Half Ant. Mant! Obrigado. Ou em português, Omirga. Omiga. Omiga. Omiga. Omiga. Gosto muito de migas com feijão frado. É um belo prato. Eu prefiro formigas. Só. Só. Pronto, tá. Ou então está com as tuas migas. Amigas de amigas. Sim. Não tenho amigas. Se calhar é por causa disso. Sad. Espera, deixa só uns segundos. Era só para a tristeza absorver todas as coisas. Podes meter aqui a All by Myself. Acho que foi melhor ter esta interpretação dupla. Já fizemos Queen e Eric Carmen, não sei o que é. Já a seguir, Roxette. Mas estavas a falar. Um grande produtor de cinema de terror. Alá William Castle. Alá William que, Castle. Para quem não conhece, foi um senhor que fez assim umas experiências muito giras. Nomeadamente, tornar a experiência. Ou seja. O que eu quero dizer é que aquela ideia de que o cinema tem de ser uma coisa imersiva não é de agora, amigos, não é do 3D e do 4D. Já o senhor William Castle queria pôr choques elétricos nas cadeiras, que era para as pessoas, ai, eu susto, ai. E este filme fala e disso exatamente. Fantasminhas brincalhões no meio das sessões. É que eu lembro-me agora do videoclipe dessa música, que é horrível. Foi só isso. Mas sim. E isto vai entrar. Ou seja, o filme é sobre uma. é um dos filmes da Era Atómica, neste caso, ou seja, não, na nossa... Na, diz. Não diria que é um filme da Era Atómica, é um filme não, que utiliza... Não, o Mente. Sim, o Mente, sim, o Mente. Desculpa. Ok, você estava a falar do Matt Inee. Não. Mas sim, o Mente é uma espécie de paródia a todo um cinema eu acho, nuclear. Eu não acho que é uma paródia, acho que é quase um filme daquela época. Sim, não, eu estou a dizer, ok, eu estou a dizer que se torna uma paródia porque é uma coisa feita nos anos 90 a imitar aqueles filmes, mas aquilo é bastante fidedigno e igual àqueles eles filmes. Eles próprios utilizaram atores daquela época. Sim. Rodaram-no em, ou filmaram, como quiseres, o que preferires. O Mente em a preto e branco mesmo. Exatamente. Não filmaram a cores para depois passar a preto e branco. Foi ao contrário, ou seja, preto e branco E depois cores. Não. Não, mas depois foi. Quando passou para a película foi. Foi a preto e branco. Não, foi cores. Estou a dizer que passou para uma. O matiné é a cores. Logo sim. O filme, o Edena filme. É a preto e branco. Sim, mas está. É cores, tipo, bem, não interessa. Já não estou. Não... Foi impresso em cores. Ah, ok. Tá bem. E estávamos onde? Não sei. Estávamos nisso. Estavas a falar do William Castle, dos filmes da Era Atómica, do Mente ser um Mas filme da Era Atómica. Basicamente, esta visita vai. Mas nós estamos a falar da sinopse do filme. Supostamente as pessoas já viram o filme, se estão a ouvir isto, não é? Yeah. Não temos feito isto das outras vezes? Às vezes. Não! Ok. Quer dizer, mais ou menos. Não, mas é assim, mas podes continuar a explanar a história, se quiseres. A explanar a história. explana lá. E esta visita do produtor de terror vai entrar em contacto com a vida de um rapazito, de uma família. O Joe Dantinho. O Joe Dantinho. A fada dos Joe Dantinhos. cujo pai foi. Ou seja, isto é durante a crise dos mísseis de Cuba. Exatamente. Ou seja, a visita dele coincide mesmo com a crise dos mísseis. Não é tipo, foi mesmo. Não, é claro que ele não tem nada a ver, não é? A personagem de John Goodman não tem nada a ver. Mas o filme aproveita isso para fazer uma grande elegia do cinema como aquilo que eu disse no início, que é como um escape para a realidade e como uma. Ou seja, tu entras numa sala e durante 2 horas a realidade não existe. As bombas, o pânico nuclear não existe. O que existe é aquilo que está no teu ecrã à tua frente e que acaba também por refletir os medos que quando saís da sala estão à tua espera lá fora. Uhum. E eu escolhi esse filme porque eu, como tu, sou um fã do Joe Dante, gosto muito do Gremlins, principalmente do Gremlins 2. Mas acho que este filme, de facto, é mais especial. É um filme em que tudo está muito bem feito e não consegues... Eu não consigo e consegues, tirar nada. Consegues notar a paixão dele através do ecrã. Acho que o filme é bastante vibrante. Sim. E a atenção ao detalhe é tão grande. E é um dos pontos fortes do filme. Que é impossível não te apaixonares também pelo que estás a ver. Exatamente. Não é um filme perfeito, há ali um ou outro ponto claro, que eu acho que não resulta. Sim, claro. Inclusive é o terceiro ato que eu acho que é demasiado bombástico para um filme que. O quê? O cinema destruído? Sim. Eu engoli bem aquilo. Quer dizer, é uma saída exagerada para a história, mas eu acho que aí ele já entra no modo de sátira, que é. Uhum. Eu acho que com essa destruição do cinema, ele acaba por dar uma espécie de ironia à história, que é o cinema desde sempre, ou pelo menos desde a época da televisão, que está sempre a tentar dar uma inovação qualquer para levar a pessoa ao cinema. Ou seja, o 3D, isto não tens em casa, o CinemaScope, não tens isto em casa, tens de viver no cinema. E eu acho que o que ele quer dizer é quanto mais coisas de feira tu deres ao cinema, tu estás a destruir o próprio cinema. E é o que acontece no fim. Ficaste com essa impressão. Fiquei com essa... Eu sei que é uma coisa muito, muito rebuscada, mas acho que foi essa a ideia que eu tive, porque de facto o cinema foi toda a vida. Quer dizer, não foi toda a vida, porque eles só não iam fazer uma ação a seguir. Pois, mas é isso. Mas a questão é que o cinema foi todo abaixo, e foi literalmente todo abaixo. E eles continuam, porque está a render. Porque é aquilo que tu vês, a sala com as pessoas todas a gritarem, a berrarem, a atirarem coisas umas às outras. Ninguém está a ver o filme propriamente, estão pela experiência, que é uma coisa que se calhar para ele é muito importante, porque lembra-se de quando era miúdo. Sim. E acho que pessoas como a Lillian Castle e outras que o John Goodman personifica são muito importantes, mas o que ele de facto está a dizer é a culpa também destas pessoas estarem a levar o cinema ao limite e vamos meter choques nas cadeiras para vocês ou aparecer um monstro a meio do filme, é também culpa vossa porque não terem querido sair de casa e descobrir coisas novas, percebes? Acho que é um bocado a mensagem que ele está a passar e até por causa disso lembro-me de ler no booklet que vem da edição Blu-ray do filme The Arrow, que vem um texto do David Jenkins, que é um crítico e jornalista de cinema, em que ele diz uma coisa que eu apontei e que acho muito interessante. Ele diz que o sinal a dizer Fight Pay TV na fachada do cinema, tem lá uma coisa a dizer, Fight Pay TV, representa o medo genuíno dos exibidores da época de que o seu modelo de negócio estivesse em perigo de morte devido à ascensão do home entertainment. O próprio Woolsey, a personagem do John Goodman, é uma junção de Alfred Hitchcock e William Castle, realizadores cujo trabalho foi feito especificamente para consumo, se não num grande ecrã, ao menos num grande e ruidoso ambiente público. E na atualidade os próprios filmes não chegam para levar as pessoas às salas e por isso as sessões são eventizadas, com extras como o Q&A com realizadores, sessões em que o traje elegante é obrigatório, quote alone, good themed, 3D e acrescento levarem comida à mesa e salas com Wi-Fi, que é uma coisa que agora está na moda, qualquer coisa que possa afastar público potencial dos seus plasmas. É de facto irónico que a película de 35mm, um standard da indústria do cinema até ao início dos anos 2000, seja agora usada como uma ferramenta de marketing para brincar com a nostalgia do público para o filme como uma forma de arte física. Tudo isto é antecipado no matinee. E de facto é um bocado, eu acho que o grande tema do filme, apesar de também ser uma homenagem à magia do cinema, é também uma crítica à forma como o público quis que o cinema fosse mais uma feira do que o cinema. E acho que o filme ilustra isso muito bem. Eu não sei se nadava até tão longe. Mas não estou a... É que eu senti, não, eu senti agora estes últimos 5 minutos que eu estive a falar sozinho e tu olhas para mim tipo... Mas estava com atenção. That's shitty. Não estava a fazer o sotaque britânico. Será merda, oui. Mas, por exemplo, o Joe Dante equivale isso ao que aconteceu com o Grindhouse. Foi uma experiência que as pessoas, o conceito de Grindhouse estava tão afastado das pessoas, sim, que elas simplesmente viram o primeiro filme e depois, como não sabiam que aquilo era uma double feature, não sabiam o que era uma double feature, o que era um Grindhouse, as pessoas saíram quando o primeiro filme acabou. Sim. E pronto, foi um fracasso, não correu nada bem. E o filme era um lamiré a uma época já passada. Sim. Mas acho que o filme retrata não só essa época, como também e uma coisa que estava também bastante presente no John Dante, e o facto de ser bastante pessoal, foi o facto do presente poder ser o último dia. Sim. Em que eles viviam, em que a ameaça atómica estava constantemente. Sim. Mas que apesar disso havia tempo. Mas apesar disso havia tempo para ir ao cinema. É aquela coisa de se nós morrermos, vamos morrer de qualquer maneira. Portanto, por que não ir ao cinema? É quando há, sim, aquela porque... sessão, é quando estás naquele momento crítico. Não havia muito que pudesses fazer, por mais agachamentos ou meter o casaco por cima. Exatamente. Ou ajoelhares-te. Depois há aquela personagem fantástica da miúda. Sim. Que, devido, que é tipo a rebelde anárquica. A rebelde anárquica, sim. Muito atual. Muito atual. Não, e aquela parte em que eles estão a estudar a roda dos alimentos, é tudo comer carne ao pequeno almoço, almoço e jantar. Essa cena está deliciosa. É tão América. No pun intended. Mas, yeah. Sim. A música do Jerry Goldsmith também achei encantadora. Mas voltando... Não. Porque, mas voltando às... que é uma coisa que o Joe Dante sabe fazer muito bem, que é dirigir atores petizes. Fê-lo muito bem durante a sua carreira e aqui não é exceção. Tu sentes mesmo que há ali, claro que é com a ajuda do argumento, mas que estão ali personagens de carne e osso e não só tipo, pedaços de cartão a e falar. Muito tocantes. E a muito história, tocantes. A história de quando o protagonista, o miúdo protagonista, está a falar com o irmão por causa do pai. Uhum. Ou quando a mãe está a ver slides do. Tu sentes que aquilo é verdadeiramente sensível e tocante, não é só uma historieta que está a encher chouriços no filme, sim. É uma coisa mesmo bonita e que... E de uma coisa que se passou. Exatamente. Mas o que eu acho que o Joe Dante faz muito bem aqui e que faz bem nos Gremlins também, mas que acho que não consegue tão bem, é a junção de facto entre o lado sensível da história e os eventuais exageros. Uhum. Eu gosto do fim do filme, eu gosto desse exagero porque pode-se levar essa interpretação rebuscada que eu estava a dizer. Mas por outro lado, ele também consegue tornar a personagem do John Goodman não numa anedota, muito pelo contrário. Não, claro. Eu até gostava de ter passado mais tempo com o John Goodman. Gostava. Eu adorava jantar com o John Goodman. É das minhas pessoas preferidas no planeta. Yeah, eu adoro o John Goodman. Só para falar sobre Roseanne. Sim. Não, mas e esse, o momento em que eu percebi isso, porque pronto, o tipo chega à cidade, dá com o charuto na boca, acha que é o maior e tu achas que aquilo é um bocado, pronto, uma piada, não é? Mas aquele momento em que ele está a explicar ao Gene, o rapaz, está a explicar porque é que ele faz filmes e conta a alegoria do homem do mamute e de como quando ele chega à casa depois de ter sido atacado e ter salvado do mamute, a primeira coisa que ele faz é desenhar o mamute e pensa, mas as pessoas vêm ver isto, temos de fazer isto bem, então vamos pôr os dentes mesmo grandes e os olhos mesmo maus. E assim nasceu o primeiro filme de monstros. A cada conto acrescenta-se um ponto. Sim, mas e ele continua e diz que é por isso que ele ainda faz filmes. Tu fazes os dentes tão grandes como tu queres e quando as pessoas saem da sala está tudo bem, as luzes vêm ao de cima. E é por isso que quando as pessoas... É a descrição deliciosa em que ele diz, quando as pessoas vêm à tua cave com uma carpete de 200 anos... e um tipo rasga o bilhete, já é muito tarde para voltares atrás, ou seja, tens de entrar no escuro e perguntar à sala, aqui estou, o que é que tens para me oferecer? E agora remata aí, era isto. Mas ainda nessa cena do John Goodman e do Gene e da história do mamute, não só nessa cena, a própria personagem do John Goodman e a própria personagem do Gene. Houve aí um pormenor que eu achei fantástico, foi eles terem basicamente os papéis trocados, de o Gene ser um bocadinho mais adulto. Exatamente. E a personagem do John Goodman ser um autêntico miúdo numa loja de doces. Sim, sempre... que não tem limites para os seus sonhos. Exatamente. E que quer tornar tudo possível. Eu acho que é isso que o torna de facto uma pessoa genuína e não só uma pessoa que quer fazer dinheiro. E é isso que eu acho muita piada na personagem dele, é que aquelas experiências que ele quer fazer no cinema, de meter os choques elétricos nos bancos e pôr o monstro a aparecer, é mesmo porque ele sente um mágico. Tipo como o Méliès, ou pronto, mais referência clichê não poderia haver, mas e eu acho que esse é o grande amor que o Joe Dante dá a essa personagem. Essas pessoas, claro, queriam ganhar dinheiro, claro, tinham de comer, não é? Mas ao menos tentavam que o seu trabalho fosse o mais mágico possível. Podia ser uma feira, e era, tipo, isto era tornar o cinema numa feira, na boa. A culpa não é deles. Eles têm de tentar que as pessoas venham ao cinema. Ou é a transmitir televisão num ecrã grande, ou é desta maneira. Mas se é para ser desta maneira, então vamos inventar, e vamos imaginar, e vamos levar a que as pessoas criem ideias na sua própria cabeça a partir das simples ilusões que nós estamos a fazer. E eu acho isso muito bonito. Não é nada fácil transpor um certo sentimento cá para fora quando estás a fazer um filme. Sim. E há mil e maneiras de um filme correr mal. E é incrível o facto de o Jordan ter conseguir trazer isso tudo cá para fora e nos encher em pleno com este sentimento tão alegre que é o de ir ao cinema, que para ele sempre foi, e passo a citar, como ir à igreja. Exatamente. Era um ritual de passar pelas pipocas e o próprio filme descreve essa experiência toda ao mais minucioso detalhe. E então, para ele, que é uma escapatória, tal como para o Gene, que não é o miúdo mais popular e gosta de monstros e... Sim, e que vemos, ele diz que os seus melhores amigos são os monstros, sim, não é? Sim, sim. Aliás, os atores, o Vincent Price. Sim, sim, e isso remete também para uma época extraordinária do cinema, quer dizer, eram filmes curtíssimos, já muitas vezes nem chegavam a uma hora e meia, uhum. Filmes de terror, ficção científica, que por mais... e nós vamos falar de um deles no próximo episódio, fica aqui o cheirinho, mas pronto. Por mais rebuscados que fossem, ou por mais low budget que fossem, tinham aquela ideia de vamos fazer coisas novas e vamos, o céu é o limite, uhum. O dinheiro também, mas o dinheiro sendo um limite, keep não limita a nossa skies. Imaginação. Sim, exatamente. A reconstituição da época, como tu estavas há bocado a falar, está muito bem feita. Está brilhante. Está excepcional. Tanto no filme, que é o principal, o Mend, como no... E agora esqueci, eu devia ter apontado o nome. Não sei se tens aí, o do carrinho de compras. Ah, não, mas é delicioso. É mesmo aquele típico filme da Disney da época. Sim, sim. Só que isso sim, uma sátira, não é? Mas sim, só faltava fazer um filme com um carrinho de compras. Eu até não sei se era sátira, aquilo... E aquilo era sátira. Tu podias meter lá o logotipo da Disney e acreditavas por completo. Eu sei, mas eles não chegaram a esse extremo. Tiveram-se a minha cama voasse. Mas, que era um filme bem fofinho, pelo que eu me lembro de ver em criança. Mas esse momento, eu gostei, foi ele mostrar a sala toda entediada. Ah, sim, como sim, um suposto filme que mas devia ser divertido. Mas o Gene e o irmão estavam mais entediados do que o resto. Não, mas não havias ninguém a rir naquele momento, sequer era suposto rir, sim, não é? Sim. Que é o que acho que é o que acontece um bocado quando ainda passou sozinho em casa 4 ou Beethoven 6 na televisão. Não há ninguém a dizer caiu das escadas outra vez. Tinha desesperado. Essa é a minha reação cada vez. Ficas com a voz mas sim, o Metini deve ser dos filmes mais bonitos a falar do cinema como um lugar da imaginação e como um lugar de culto quase religioso e que nos tempos que correm, aliás, desde sempre, tem sido sempre um bocadinho... Eu gostava... Eu gostei deste... Foi tipo quase uma porta a ranger. Foi neste momento, entrou o John Goodman. O que é que estás a dizer? Mas... Que é daquelas coisas que se calhar muita gente não sente, não é? Porque eu outro dia estava a passear, apareceu-me uma conta de um fotógrafo qualquer, de uma fotógrafa, e era uma fotógrafa de figuras públicas ou de influencers ou lá o que é, e apareceu lá às tantas uma miúda. E o texto dizia: ah, eu sou daquelas pessoas que gosta de ir ao cinema e não importa o filme, eu quero é entrar e comer pipocas. E eu penso, 90% das pessoas são assim. E eu não isto não é por mal, tipo, pá, podem ser, obviamente poderão ser pessoas muito mais inteligentes do que todos nós juntos. Mas é daquelas coisas, quer dizer, o tal lugar de culto, infelizmente, desde há muitas décadas, que tem vindo sempre a ser massacrado à grande, com chicotadas, mesmo quase como a nome da Rosa, tipo, nas costas, a ele próprio. Mas lá está, porque o próprio também se submete a isso. E portanto, o filme deixou-me muito encantado, mas também deixou-me um bocado a refletir sobre estas questões e a pensar, epá... Ai, isto é tudo tão... Mas a verdade seja dita, nesta época... Tu estás a olhar para mim tipo com ar deste caso, vai se suicidar daqui a um bocado. Que deprimente. Eu posso ir buscar uma corda? Vou abrir a porta. Depois empurra a cadeira. Mas a verdade seja dita, acho que nesta época também havia... Ou seja, as pessoas olhavam para o póster... Tarântula. Uau, parece fixe. Vamos ver. Sim. Não era uma... mal posso esperar para ir ver o Tarântula. O Tarântula vai mas sair. Mas olhavam para o póster, não era tipo... Okay. Ah, vou entrar numa sala. Olha, está a dar um filme. Vou ficar a falar com a minha amiga velhota que veio comigo ver o filme. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ah, pois é. Agora vamos para outra sala que está mais fresquinha. Isso é um grande problema. Eu não sei se isso é de agora. Não sei, porque eu nasci em 1995, não posso falar do que veio para trás, mas não sei, eu acho que de antes, quando tu não tinhas todos os cinemas a darem os mesmos filmes, que é uma coisa que... É que nem vale a pena ver, tipo, no Cinecartaz ou em qualquer site que filmes é que estão a dar. Vão ser sempre os mesmos em todo o lado. A única diferença são os horários. E mesmo os cinemas mais underground depois dão sempre os mesmos filmes underground. Não há... Havia aquela coisa que eu vejo sempre as pessoas mais velhas falarem de que cada cinema dava a sua coisa. E tu ias a um determinado cinema ver um filme e depois ias a outro. E as pessoas iam. E hoje em dia há muitos filmes a estrear, as pessoas vão sempre ver os mesmos e quando não vão, epá, olha, vamos entrar numa sala, está fresquinho. E isso é uma coisa que me entristece um bocado, porque eu também sempre cresci tendo a ideia do cinema como um lugar de... E principalmente quando eu era mais miúdo e só ia ao cinema para ir duas vezes por ano. Mas achas que isso não acontecia quando eras mais miúdo? Eu não sei, eu era miúdo, eu adorava, era o que eu estava a dizer, eu só ia para aí duas ou três vezes ao cinema por ano e era uma experiência. E para mim era importante. E eu não pensava nestas coisas, não é? E estávamos nos anos 2000, princípio dos anos 2000. Isto são coisas que eu, a ir a filmes mais adultos, percebo. É claro que em filmes para crianças os pais vão arrastados pelas crianças. Tipo, eu vejo meus pais a ver o Stuart Little. Eles nunca te perdoaram. Não, nunca me perdoaram, já me deserdaram. Mas falando, isso não foi numa matiné? Não, é mais ou menos um tantos. Porque eu agora ia-te perguntar se tinhas alguma história de uma matiné. Foi numa matiné, mas não numa. Não foi bem uma matiné, foi naquele horário em que acabam as matinés, vá. Tipo meio-dia, uma da tarde. Okay. Mas mesmo o filme, aquilo não é uma matiné, é aquilo que está a passar ao fim da tarde. Pelo amor de Deus, agora estou a enganar as pessoas, pá. E agora que vamos aqui, estou a enganar as pessoas, pá. Escolhe tu. Não, porque isso não foi... Pensava que ias dizer uma coisa muito positiva do filme e depois eu ia dizer, ah, mas eu tenho uma história de uma matina. Não é bem uma história, é só então para conta, dizer... Então conta, conta. Não é uma história. Eu gosto quando revelas o teu lado sentimentaloide. Eu agora vendi isto, vendi o peixe a um preço mais elevado do que ele vale. Porque é só... Eu lembro-me de... Eu e um amigo meu queríamos ir ver o Wallace and Gromit, A Maldição do Coelho Homem. Grande filme. Acho que já tinha saído de sala e não sei porque o Eburim, o velho centro comercial de Évora, para quem não sabe. Eburim? Eburim. Nas velhas salas do Alpha Duplex, da Luz ao Mundo. Acho que eles reporam o filme, não sei porque. Repuseram. Eu disse o quê? Reporam. Mas foi bonito. Podes cortar esta parte? Não corto. Bolas. Eu só corto quando sou eu a enganar-me. Não. Mas sim, nós obviamente tínhamos para aí uns 11 anos e ninguém podia conduzir ainda. E pá, tivemos de fazer um plano qualquer para apanhar duas boleias de dois pais diferentes. Acho que talvez um avô andava ali à mistura. Mas não podia ser só um? Não. Essa é que foi... Tipo, houve ali um obstáculo no meio. Não, mas queremos ver A Maldição do Coelho Homem. E vamos conseguir! E conseguimos. E depois sim, e gostámos do filme. Mas foi tipo de manhã? Foi mesmo, foi mesmo de manhã. 6 da manhã. Vai dar no duro. Alvorada... Opa, mas isso deve ter sido uma experiência, que foi muito bom. Eu é assim, as primeiras vezes que eu fui ao... Eu acho que já falámos sobre isto aqui, não já? No primeiro episódio, não falámos de... Das primeiras vezes que fomos ao cinema. Mas a primeira vez que eu fui ao cinema foi ver o Toy Story 2. E lembro-me que foi... Pelo menos é o primeiro filme de que eu me lembro. Não sei se houve alguma coisa antes, mas acho que não. E foi um acontecimento. E nesse ano fui ver o Stuart Little também. Foram esses dois filmes. É claro que um passou à história e outro não. Não preciso dizer qual é que passou à história. Claro que foi Toy Story 2 e ninguém se lembra desse filme. E estou a uma obra-prima. Toy Key? Story. Eu não conheço, só conheço o Stuart Little. Ah, pois. Os carreiros de cinema falaram dele na semana passada. Michael J. Fox como Stuart Little. O grande papel da vida dele depois do Regresso ao Futuro. Vamos ser sinceros. O que é que ele fez de relevante depois do Regresso ao Futuro? Fez o Spin City, que é uma série fixe. Mas, okay. O The Frighteners, do Peter Jackson? Não. Ok. Não gostaste do filme? Agarrem esses fantasmas. Não, nunca gostei muito do filme. Eu vi muitas vezes quando era miúdo e não gostava particularmente. Ah, vais-te embora. Mas vamos voltar ao matiné. Sim. O que eu acho muita piada em retrospectiva nestes filmes em que em que há muita interatividade, ou essa intenção de interatividade, e que o William Castle fazia muitas vezes, é que tu olhas em retrospectiva, vês em casa e ris-te daquilo, porque não era suposto veres em casa, e, mas aquilo tem a sua piada. E eu lembrei-me do House of Wax, a versão com o Vincent Price, que ei, o 3D, que espetacular. E há uma cena em que está um homem a bater uma bola de ping-pong que não serve para nada. Ele está só no lobby do museu a fazer isso, e depois de repente vira-se para a câmara, olha a bola, olha, e as pessoas, que espetacular. Yeah, mas essa era a noção de 3D, até agora estava-me a lembrar do. Tu dás o House of Wax e do Jaws 3D, sim, como exemplo, que há lá uma. Tem efeitos horríveis, mas há lá uma. Sempre que há um tubarão a morrer por, sei lá, por um efeito de computador, sei lá, uma mandíbula que cai, tu, vai cair em cima de mim. Vai cair em cima de mim, sim. Que bonito. Então aquelas experiências 5D nos parques de diversão. Que vem com cheiro. Yeah, vem com cheiro. Spy Kids. Yeah, Spy Kids, exatamente. 4D. Mas é old school. Não... Tu olhavas para isso agora e torcias o nariz? Essa experiência? Se fosse o Spy Kids, torcia. Mas porquê que torcias o nariz ao Spy Kids? Porque o Spy Kids é cocô. Mas que era aí a essência desse pensamento. Porque não, porque é o Spy Kids. Eu não vou pagar para ver o Spy Kids, nem que seja... Mas o Mente também não é cinema de alta qualidade. Mas é diferente. Percebes? É diferente. Mas porquê? Agora parece um miúdo. Não é isso, quer dizer, naquela época, se fosse ver o House of Wax em 3D, se calhar ia ver, se tivesse, não sei se seria o cá, mas ia ver, porque era o Vincent Price e era um filme do André Dattoff e não sei o quê, e sim. Agora, hoje em dia, sabendo que vi os três Spy Kids em casa na SIC, e sei que não são propriamente bons. Eu apoio o primeiro, acho que o primeiro é um bom filme. Epá, não. Acho que o primeiro é um bom filme. Mas bom, não querias dizer alguma coisa entretanto? Enquanto eu estava a falar. Sim, estavas a falar da interatividade do cinema e destas gimmicks, e depois lembrei-me, peraí, o Gremlins 2 também é assim. Pois é, com aquela famosa cena em que o filme de repente desaparece. Porquê? Pois os pequenos diabos, esses diachos verdes. esses andam, bandidos. Andam por lá a roer a fita do filme ou a fita do VHS. E que pois é isso, há uma cena espetacular, porque há a versão de cinema em que de repente o filme deixa de dar e acho que as pessoas na altura acreditaram mesmo que aquilo. E em cassete também, eu vi muitas vezes o filme em cassete e aquilo parecia que de repente a cassete tinha estourado. E depois, eles estão ali, que engraçado. Mas sim, essa brincadeirinha do Joe Dante por aí. É outro filme, não querendo agora esticar muito para o Gremlins 2, mas também é muito. É basicamente. Não tem tanta emoção, mas é um cartoon. Completo. É um cartoon e é melhor que o primeiro filme. É melhor que o primeiro filme. O Chris Columbus, queria fazer uma coisa muito negra com os monstrinhos. Opa, please. Não te leves tanto a sério. Fizeste sozinho em casa. Que mais é que temos para falar? Já estamos aqui um bocado em cima do tempo. Uma coisa que eu também achei engraçada no filme foi as suas técnicas de marketing. Também tem muito a ver, o cinema sempre foi marketing também. E desde o facto do John Goodman contratar dois atores do filme para fazerem a Liga Conservadora contra sim, o filme. Sim. Que é claro, não falámos dos regulares do Joe Dante. Sim, o John Sayles. O John Sayles que está lá. Exatamente. O Dick Miller. Exatamente. O Robert Picardo, que é o gerente do cinema. Exatamente. E mais alguns que agora não estou a lembrar, não. Sim. O Jerry Goldsmith, claro, mas. Sim. Não, mas estava a falar disso, do marketing, e acho que querias falar também sobre isso. Queria falar, mas do marketing mesmo do matiné. Sim. Em que basicamente, depois de o Joe Dante ter mostrado isto à Universal, basicamente o presidente disse, ok, isto é tudo muito bom, gostei do filme, mas como é que eu vou vender isto? Pois. E sim, não houve assim grande. Não foi um filme que tenha chegado e tenha aumentado com as bilheteiras. Mas ganhou um culto considerável ao longo dos anos. Embora que, lá está, e o Joe Dante também lutou muito. Lutou muito. Ele conta de ter implorado à Universal para. Ouçam, porque o filme era dos poucos dele que ainda não tinha saído em DVD na altura. Sim. Isso é 2009, 2010. Ou que se tivesse saído tinha edições muito mais em 4x3 e etc. Ele disse, ouçam, quando lançarem isto em DVD, digam qualquer coisa, porque eu tenho aqui um monte de material extra para sim. vocês. E eles, claro. E tal, não é surpresa, para surpresa do Joe Dante, quando ele Leio em qualquer lado que o Matiné vai ser lançado em DVD pela Universal, numa edição que não tinha extras nenhum. Sim. E eles, então, mas eu pedi-vos para vocês me dizerem qualquer coisa que eu tenho aqui, tipo, não querem isto. E ele, ah, já, desculpa, já é demasiado tarde, isso vai para o Blu-ray. E eles, mas isto é um filme de culto, não vão vender sem extras, isto se calhar não vai vender o suficiente para depois fazer um Blu-ray. E... mas ele depois teve a vingança dele. E... teve a vingança dele graças a uma editora primeiro francesa que foi a que lançou o primeiro filme Blu-ray, e a Arrow, grande uhum. Arrow Films, uhum. Devo dizer. Entretanto, acho que a Shout Factory também. Já. A Shout Factory também nos Estados Unidos. Mas são essas grandes editoras que também é uma coisa que eu acho que também faz parte do físico. Felizmente está bem entregue a essas editoras que sabem o que estão a fazer e não cobram preços muito altos pelos filmes, e isso acabam por ser film schools in a box. Mas sobre o marketing do filme, apesar dessa cena dele contratar os atores para fazerem, pronto, ser uma cena fictícia, o filme não deixa de também de tocar numa questão que é muito relevante, que é porque é que as crianças podem ser opostas aos horrores da realidade, uhum. mas não ao que oferece um filme de ficção científica. Porque é aquela coisa, ah, é um filme violento, isto não sei o quê. Então, violento não é o facto de achares que o mundo pode acabar a qualquer momento. Tipo, se tu sabes isso, quê? Vais ver filmes do My Little Pony o resto da tua vida porque não podes encarar isso. Isso é que é um horror, verdadeiro. Pois, isso é que é um horror. Isso é que é um horror, amigo. Imagina tu estares sobre a ameaça constante do mundo ser tomado conta por My Little Pony. Isso era muito mal. Vamos ser todos fofinhos. Mas de facto o filme fala um bocado disso, porque nós vivemos num país muito, ainda muito conservador em muita coisa. E onde as pessoas não dão... nunca deram o devido valor a algumas coisas. Não estou a falar só do caso do Herman, que foi censurado por fazer um sketch que ninguém tinha visto ainda. É um sketch, eu acho que é a censura mais estúpida de todos os tempos. É a última ceia? Ele tinha um programa que era o Humor de Perdição, uhum. e que tinha uma rubrica que era as entrevistas históricas, onde ela entrevistava pessoas da história de Portugal, e ia haver um sketch com a Rainha Santa Isabel, e o sketch ainda nem tinha saído. E as pessoas começaram, vai. E depois suspenderam o programa por causa das queixas, e o sketch não tinha sido emitido. As pessoas só viram o sketch anos depois, quando o programa foi reposto, ou quando fizeram uma homenagem qualquer ao Herman, e viram que o sketch era completamente inofensivo. Era tipo, ela vinha com, que ela é do Milagre das Rosas, que se transformaram em pães. Sim, então sim. Ela tira um pão e o vidro diz, um pão, milagre, não, isto é meu almoço. Não sei. Tipo, uma coisa completamente inofensiva. Isso parece sair dos dias de hoje e não de há décadas atrás. Não, e também somos o mesmo país que... A Vida Privada de Salazar, sim, pode existir esse filme em que o Diogo Morgado está maquilhado até ao pescoço. Mas os contemporâneos fazerem um sketch a gozar com esse filme em que dizem que são basicamente situações de pornografia com o Salazar. Não! Isto não é bonito. Pronto, somos um país assim um bocado estúpido. E somos um país, não só, mas um mundo estúpido em que, noutro caso, às vezes a violência é permitida, mas agora mostrar maminhas num filme, epá, isso se calhar é capaz de ser muito violento para as crianças. Opá, please. Sim, agora dá para fazer inúmeros casos da MPAA em que isso aconteceu. Mas não é, não somos, não será a humanidade demasiado estúpida? Não será o aquecimento global, se calhar, aquilo que nós merecíamos? Talvez. Eu acho que este episódio está a ser muito deprimente, não está? Por minha causa. Queres acabar com uma explosão nuclear agora no fim? Não, vamos acabar com uma coisa mais fofinha. O Matinee é um belíssimo filme do Joe Dante, que infelizmente não está disponível em Portugal nas vias legais, nas outras já sabem. Gosto muito do videoclube do Sr. Joaquim, aproveito aqui para dizer. Vão ao videoclube do Sr. Joaquim, espero que ele nos dê um patrocínio. E assim ficou o Matinee, um filme mais doce que a manteiga que vocês podem pôr nas vossas pipocas. Ei, uau! Tinhas isso guardado para dizer? Não, inventei agora. juro que foi tipo... Mas falaste tudo o que querias falar? Eu Sim. falei tudo o que queria falar. Portanto, é isto, o amor ao cinema. Tinha uma receita de pão de ló que olha, mas calhar fica para a próxima. Citando um personagem do Herman, tens de pôr imensa para brigar. Citando outra personagem do Herman, comigo é mais bolos. Eu é mais bolos. Eu é... Bolas! Se é... E deste cabo dos microfones. Se é para citar o senhor, tem de ser como deve ser, né? Que é para ver se ele ouve isto e também põe aqui uns cobres, né? Mas Matinee de Joe Dante e Pânico em Flórida, bitch. Foi o nosso filme desta semana. Espero que tenham gostado desta conversinha. Vejam o filme ou revejam. E é isto, não é? Revejam. Revejam, é verdade. Que isto é a tua própria armadilha. Não, nós não acabamos por spoiler muito o filme. Quer dizer, mais ou menos, mas pronto. Então despedes-te dos senhores? Adeus, senhores. Adeus, senhoras. E... Paulo, porquê é que ficaste com os senhores? Porque tu quiseste ir para os senhores. Okay. Não percebeste a rasteira que eu tinha na minha. Então vá. Boa semana. Portem-se bem, beijinhos. Voltamos para o próximo episódio. Esquece. Voltamos para o próximo blá blá. Verdade. Phoenix? Kramatz? Chipmix. Funciona. Muito bem. Então vá. Até para a semana, amiguinhos. Adeus. Tu, quem quer que escolha, eles falam. De filmes. Tu escolhe tu.